O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós estamos com os senhores todas as semanas trazendo informações sobre a ciência trilógica, a trilogia analítica, criada pelo psicanalista, filósofo e cientista social Norberto Kepp, que é autor de inúmeros trabalhos, inúmeras obras, livros terapêuticos sobre as causas emocionais, as causas psíquicas das enfermidades, as neuroses, as psicoses, as doenças emocionais, as doenças sociais e também as doenças orgânicas. Então, aquele que tem oportunidade de tomar conhecimento dessa ciência, então vai ver a sua aplicação em várias áreas de atividade, inclusive no trabalho, nos relacionamentos. Dr. Kepp, o senhor gostaria de falar o que hoje para os nossos ouvintes? Antes, eu vou dar para vocês o nosso telefone para perguntas, para informação sobre programas nossos de televisão terapêuticos que estão disponíveis na internet. Vocês podem ligar pela internet e assistir o nosso programa sempre. Uma série muito grande de programas nossos que estão postados na internet. E programas de rádio, palestras, análise individual, de grupo. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E não se esqueçam das escolas terapêuticas, né? Que são as escolas Millennium, que ensinam idiomas através do método terapêutico. A pessoa aprende uma língua fazendo terapia ao mesmo tempo. Então, doutor Kepp. Eu gostaria de falar sobre essa questão até das vacinas, que o Brasil comprou da França 1.400.000.000, mais ou menos, de vacinas contra a gripe suína. Então, a ideia que geralmente a medicina tradicional traz, quer dizer, a medicina organicista, né? Não a medicina psicossomática autêntica. Essa ideia que a medicina tradicional está trazendo é que a doença vem de fora. Então, na França, no século XIX, Louis Pasteur foi um físico, aliás, mais químico, né? E ele começou a lançar a ideia de que a doença viria por bactérias. Seriam bactérias no ar, bactérias de tuberculose, bactérias de gripe, bactérias disso, bactérias daquilo. E essa ideia do Pasteur é que predominou na humanidade, principalmente por força do poderio econômico-social que queria produzir remédios e vender. Então, a origem da doença trazida por Pasteur é uma origem errônea, que agora nós estamos sabendo, né, que, por exemplo, no Brasil, essa questão da vacina contra a gripe suína é algo contraproducente, porque geralmente, pelas descobertas mais recentes da vida psicológica, que a doença vem do interior do ser humano e não do exterior. Então, esse tipo de vacina, pelo contrário, pode trazer a gripe suína para muitos que tomarem a vacina. De maneira que eu queria trazer esse tema, que a doença não vem da vida física. A doença não nasce de bactérias, de germes. A doença não vem do exterior. Portanto, temos que fazer 360 graus, né? Na nossa, ou 180 graus, que seria melhor, e tirar um pouco a ideia de que o perigo para o ser humano está fora. Aliás, essa ideia de o perigo vir do exterior é uma ideia muito paranoica. Os indivíduos que que se acham perseguidos, eles é que difundem essa ideia, que o perigo não está dentro da pessoa, mas o perigo está nas outras pessoas, está no mundo. É por isso que, de vez em quando, há uma matança enorme de alguns animais, né? Pensando que, por exemplo, as vacas loucas da Inglaterra, pensando que essas vacas é que trariam doenças, ou então a doença da gripe do frango, que matou milhões de aves, principalmente lá no Oriente. Então, essa questão é muito importante ser assim conscientizada de que só a pessoa que de fato é contra a vida, a pessoa que a gente até chama de masoquista, ou então a pessoa que tem muita inveja, que tem muita arrogância, que tem muita raiva, uma pessoa que não consegue, né, ter amor, não consegue viver a verdade, não consegue viver a beleza nem as artes, só essas pessoas é que se tornam muito doentes. Então, nós podemos dizer que a origem fundamental de todas as doenças está nas emoções e ideias descontroladas do ser humano. E sem essa cura do interior, né, da vida emocional, principalmente na questão da psicoterapia. Então, existe o processo de psicoterapia para conscientizar os erros que a pessoa comete. E é justamente esse o grande problema. Nem todos estão dispostos a notar os erros que cometem. Então, eu posso dizer o seguinte, né? Quais são as atitudes que levam o ser humano a se tornar doente, a estragar a própria vida, a própria saúde? Por exemplo, essa ideia do consumismo, né? A ideia do consumismo é de consumir o máximo que puder, até numa espécie de vício. Então, o indivíduo, desde criança, ele geralmente é levado aos shopping centers para aprender a comprar. Então, a ideia do capitalismo selvagem é a ideia de comprar o máximo, quer dizer, consumir o máximo para o capitalismo continuar crescendo. Que a hora que o povo parar de comprar, essa situação terrível, né, de capitalismo que explora a nação toda, o povo todo, iria diminuir, iria cair, né, iria chegar no nível razoável. E uma segunda atitude que causa a doença é a atitude de querer buscar mais o prazer do que a responsabilidade. Quer dizer, as pessoas que querem viver mais no ócio, né? Aliás, essa atitude de achar que nós chegamos num período do ócio, de não fazer nada, de só usufruir, é uma atitude que começou na França e na Itália, com os sociólogos que achavam que o mundo não tinha mais nada para ser desenvolvido, então que o povo poderia ir começando a parar de trabalhar. Então sabe, né, que se a pessoa não trabalha mais, se a pessoa se aposenta, ela começa a fenecer, começa a morrer. De maneira que, justamente ao contrário, nós descobrimos que o ser humano, a saúde, a felicidade, o bem-estar, vem justamente da ação. E da ação boa, né? Não é o indivíduo atacando o outro, roubando, não é o indivíduo assim sendo contra a vida, é que está fazendo uma ação boa. Então, a questão da saúde vem da ação boa, a questão do bem-estar. De maneira que essa atitude do ócio, né, que está sendo desenvolvida, principalmente na Europa, cada vez as pessoas trabalharem menos horas por dia, cada vez terem assim, mais dias de folga, é uma atitude totalmente contraproducente, porque não apenas leva cada pessoa à doença, como destrói, né, a vida de cada país, que depende mais da energia do povo, do trabalho para crescer. Então, as vacinas, anotam o seguinte, voltando um pouco a esse assunto, elas, em vez de fortalecer o sistema imunológico, as vacinas destroem o sistema imunológico. E até dizem que, por exemplo, no tempo da poliomielite, o Brasil não tinha muita poliomielite, um caso ou outro. Quando trouxeram as vacinas, é que desandou mesmo. Então, a poliomielite foi praticamente enxertada pelas vacinas. Quer dizer, as vacinas e medicamentos, elas trazem mais contraindicações do que benefícios para qualquer pessoa. Então, nós estamos falando aqui na Rádio Mundial, que fornece, vamos dizer, esse benefício enorme para o povo, trazendo muitas verdades que a mídia, a grande mídia, não traz, porque está comprometida com o poder econômico social. Dr. Kepp, eu gostaria aqui de acrescentar a sua fala um trecho do seu livro Bíblia Trilógica, onde o senhor diz o seguinte, que os médicos do passado eram muito mais eficientes do que os atuais, porque eles usavam mais a intuição, ou seja, o conhecimento infuso, a ciência infusa que todo ser humano tem, e que era chamado do olho clínico. Então o senhor põe aqui, o chamado olho clínico é muito mais poderoso do que todos os aparelhos científicos, esses exames e ultrassons, isso, aquilo, que eles discutem tanto, às vezes não chegam ao resultado, a tal ponto que eles poderão ser inteiramente dispensáveis caso os médicos utilizem melhor essa parte intuitiva interior. Então, aqui o senhor põe um diálogo com uma cliente médica sua, que ela diz o seguinte, como médica, só agora noto com a psicanálise integral que eu faço com o senhor, que a intuição funciona muito mais perfeitamente do que qualquer exame fisiológico ou aparelho científico. Então o senhor respondeu, mas de modo geral isso não acontece em todos os outros campos de ciência e de trabalho, que é realmente a sabedoria infusa que o ser humano deixou para trás. Médico, né, que usa o olho clínico, é um médico, vamos dizer, realmente capaz. Então a substituição da capacidade do médico por aparelhos se tornou assim num ponto muito negativo para a sociedade. Veja o perigo das vacinas. Eu tenho uma estatística aqui, que a questão da varíola, por exemplo, na Inglaterra, que foi vacinado 98% da população e morreram 45 mil pessoas em 1872. A difteria na Alemanha, eles, após a vacina, então, morreram 250 mil mortos em 1940. O sarampo, em Gana, né, na África. Houve uma epidemia após a vacinação em 1972. E a poliomielite, como eu já falei, nos Estados Unidos, após a vacinação, apareceu a epidemia em 1988. Então, notem que as epidemias vêm após a vacinação. Então, não é de estranhar que, por exemplo, após a vacinação contra essa gripe chamada suína, vão aparecer, então, uma verdadeira febre, né? Epidemia de gripe suína. O que é que o doutor Ademar fala sobre isso? Então, doutor Kepp, porque a gente nota que, felizmente, uma parte dos médicos já está conscientizando esse aspecto, né? E estão rejeitando tomar a vacina e estão orientando para alguns pacientes não tomar ou mostrando pelo menos o outro lado. Porque o que a gente mais sente com relação ao governo, que deveria ser do lado do povo, pelo menos informar os dois lados da situação. E eles, como são aliados ao poder econômico, então eles não falam nada. Então, isso que eu sinto bastante. Porque se não ver essa questão psíquica, a gente não chega a lugar nenhum, que nem a doutora Cláudia falou com relação ao olho clínico. Inclusive tem uma estatística, né, que foi feita na Inglaterra, que 93% a 95% dos casos podem ser diagnosticados pelo olho clínico. E só 5% você precisa de exames complementares mais sofisticados. Mas pela tecnologia, pela influência do poder econômico, foram cada vez mais substituindo o diálogo do médico com o paciente pelas máquinas. E isso que, através da trilogia, né, desse aspecto mais psíquico, que a gente está retornando novamente. Eu vejo lá que boa parte dos pacientes, só através do diálogo, entrando um pouco mais na vida íntima do paciente, a gente consegue ver a causa básica do problema. Inclusive, eu queria perguntar para o senhor, aproveitando a sua presença, a gente sabe de um número muito grande de diagnósticos falsos ou diagnósticos mal feitos, errados, feitos por esses instrumentos. Então a pessoa pensa, não, eu preciso fazer um exame de sangue, um ultrassom, para chegar a uma noção exata do que eu tenho. E esses exames laboratoriais e a avaliação dos ultrassom podem ser totalmente enganosas. Então é muito importante que o nosso ouvinte tenha conhecimento disso, que a intuição, o bom senso, o médico, como o Dr. Kepp disse, que havia antigamente, usava o bom senso, a intuição, a observação, acompanhamento do caso da pessoa, fatores de estresse, de hábitos, de maus hábitos que a pessoa adota, tudo isso são fatores, às vezes, muito mais decisivos e importantes do que exames laboratoriais, né? Exames de radiografia, ultrassom, sofisticadíssimos e que dão diagnósticos errôneos e que levam a catástrofes. O senhor está de acordo? Então, porque no fundo, esses exames são mais usados muitas vezes pelo médico mais experiente só para confirmar, às vezes, um diagnóstico que ele está meio em dúvida, mas 90%... Mas, o senhor Ademar, doutor Ademar, sinto muito, acho que o senhor está um pouco comprometido. Quantos e quantos diagnósticos são totalmente errôneos vindos desses exames? Isso. É. Por exemplo, assim, um hemograma, a gente pode dizer, por exemplo, que é um exame muito usado, né? É. Dependendo do horário do dia e conforme o estado da pessoa está, ele pode realmente dar uma alteração. E o fulano lá do laboratório que erra, que troca a lâmina, isso, que não sabe avaliar, que no ultrassom não deu direito, fala que é câncer e não é, então vai abrir, não era nada. Nossa não, senhora. Padre, a questão também tem que ver no seguinte aspecto. Um exame pode ser um exame físico, né, um exame do corpo, e pode ser também um teste de psicológico. Por exemplo, hoje ele dá um resultado. Amanhã a pessoa muda de humor, dá um resultado totalmente diferente. Exatamente. Então, não pode basear o tratamento, uma doença, nesses exames, sejam psicológicos ou fisiológicos. Mas o Ademar sabe, porque ele é um médico psicossomaticista, e graças a Deus ele não usa esses critérios. Por isso a gente confia nele. A Selma quer falar alguma coisa? Meu exemplo de hoje, Dr. Kepp, é mais na área de educação, que eu tenho uma cliente que é professora de quinta série, sexto ano, né? Crianças assim de 11 anos de idade, e que ela estava narrando na sessão dessa semana como eles já são tão incontroláveis e que muitos professores, eles absolutamente não sabem o que fazer, chegam a sair da sala de aula por não terem domínio e não poderem dar as suas aulas, né? Agora, ela conhece trilogia analítica, ela faz uma formação faz tempo aqui, né? Então, ela tem esse diferencial. Então, ela contou que, por exemplo, outro dia, um professor saiu da sala de aula, não conseguiu dar, e a aula seguinte era a dela. E quando ela entrou na sala de aula, as crianças estavam em cima das carteiras e pegaram o cesto de lixo, estavam espalhando lixo pela sala inteira, numa algazarra infernal que o professor anterior saiu da sala, assim, desesperado, que não conseguiu controlar. Então, ela disse que teve condição de exigir com firmeza, né, acalmá-los, exigir silêncio, que ela ia dar aula dela, inclusive que é aula de artes. E ela mostrou que o que eles fazem na sala de aula, eles fazem no interior deles antes, né? Que essa atitude de estragar, porque ela fazia o diálogo, conversava com eles, que eles estavam achando daquela sujeira, daquela bagunça, e levou-os a uma atitude de interiorização, mostrando que aquela sujeira, bagunça, que eles permitiam que acontecessem no ambiente que eles estavam estragando, prejudicava eles. E que, antes de tudo, era uma atitude que eles tinham com a vida deles, estragando a beleza original, tudo, né? Então, eu noto que... Aí ela conseguiu acalmá-los e dar aula. Então, a gente nota que a situação do ensino hoje é tão difícil por causa dessa irreverência dos alunos, e a trilogia oferece soluções. Inclusive, nós temos um curso para professores, curto, de duração de 3 meses, que será oferecido agora em abril, maio. Então, a gente queria até divulgar para os interessados, entrar em contato com a CITA pelo telefone 3032-3616, que vão aprender essas ferramentas para terem condições de dar aulas, inclusive. Sabe, existe uma questão muito importante. Por que que certos professores, certas pessoas, quando elas falam, todo mundo dorme, né? Porque são pessoas egocêntricas que elas não falam para uma plateia e o assunto que a plateia que os outros querem ouvir. Elas falam, no fundo, para elas próprias. Então, quando fala assim, e líder, indivíduo que lidera, esse indivíduo não é um indivíduo egocêntrico, egoísta. É um indivíduo voltado para o mundo, voltado para os interesses. Então, quando o indivíduo, de fato, é voltado para ajudar a humanidade, que tem o ideal, então é um indivíduo que é aceito. E essa professora que a senhora citou aí na sala de aula, certamente ela deu uma interpretação, né? Uma interpretação do que os alunos estavam fazendo para ajudar os alunos. E aí os alunos aceitaram, né, que estavam jogando lixo para os outros no mundo exterior, em vez de cuidar do próprio lixo interno. O que que o Léo acha desses assuntos? Eu gostaria de voltar ao assunto da vacinação, né? Que eu acho que é um assunto que está bem assim atual. E isso deu aqui uma série de estatísticas mostrando os malefícios, os perigos da vacinação. E é uma coisa assim que o pessoal não vê na mídia, né? Porque a mídia não fala desses dados. Eles trabalham com as indústrias farmacêuticas. Isso, as propagandas que a gente vê são todas falando bem de vacinas, mentiras. E o pessoal segue. Então, essa questão, por que que o pessoal ouve, né, o princípio da autoridade? Então, porque está sendo falado nos jornais, na mídia, o pessoal acha que aquilo lá é verdade. E sabe, Léo, que tem muitas pessoas que ouvem nossos programas pelo rádio, pela televisão, e ainda atacam a gente, dizendo que a gente está difundindo ideias enganosas. Exatamente. Então, só porque são diferentes das ideias tradicionais. Então, mas não é porque o ser humano duvida do bem e acredita no mal? Tem uma explicação assim aqui nesse mesmo livro, A Bíblia Trilógica, de Norberto Kepp. Ele fala do doente imaginário dos hipocôndricos. Inclusive, ele cita aqui que praticamente 80% das pessoas que procuram tratamento médico não precisariam. Aliás, a doutora Demar costuma dizer isso, que a maior parte das pessoas que o procuram não tem nada, assim, realmente para estarem lá, mas que eles querem ser medicados, eles querem tomar vacina, eles pedem para ser medicados, eles querem fazer exames. Então, é o doente que prefere ver tudo no organismo, no corpo, para não ver os seus problemas psicológicos. Então, vamos dar para os senhores o nosso endereço, Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E o telefone 3032-3616, o nosso site www.trilogia.ws. Mas ainda temos falar, um comentário do doutor Ademar. Então, isso que a doutora Cláudia falou é bem válido, porque vamos supor, se o médico às vezes não dá a medicação ou não dá uma injeção, alguma coisa para o tratamento, ele vem e ataca o médico também. E entende? É processado até. E processa muitas vezes, se não faz o tratamento que ele quer, né? Se não dá os remédios para matá-lo, né? Isso. O senhor coloca aqui que o Dr. Kepp, o seu cliente, falou: o médico homeopata me expulsou de seu consultório dizendo que eu queria descobrir uma doença que eu não tinha. Então o senhor perguntou: mas o que o senhor pensa sobre o seu médico homeopata? Ah, de certa forma ele tem razão, se eu não estou doente. Então o senhor perguntou: mas a senhora está? Ela disse: é, parece que não. Fiz todos os exames, nada foi constatado. Então o senhor diz: é, então o médico tinha razão. Então ela diz: é, mas parece que eu queria descobrir alguma coisa, né? Então as pessoas querem que o médico trate a ela de uma coisa que ela não tem. E o que ela tem mesmo ela não quer saber, não quer ver que são as emoções que são a verdadeira causa da doença. As pessoas não querem ver a maldade interna, vamos dizer assim, né? A arrogância, a inveja. E com isso vão aos médicos para tratar de qualquer coisinha do corpo para distrair a atenção. Isso mesmo, ainda faz é assim... É uma fuga da... Tadinha de mim, tô doente, todo mundo tem que me tratar excepcionalmente bem, as vítimas da sociedade. Cada né? um, viu, Cláudia, tem a doença que merece. Dr. Kepp, olha, por esse motivo que às vezes algumas pessoas ficam meio bravas, né, com o nosso trabalho, porque o senhor fala a verdade mesmo, cada um tem a doença que merece. Meu Deus, quanta gente deve ficar louca da vida com essa noção, mas esse é o caminho para a saúde. 3032-3616 é o nosso número de telefone, Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Até lá.